Olha, o inverno já está a ponto de terminar. Uma nova primavera está a ponto de nascer. Na verdade, está pra nascer novo sonho, cheio de cor. Primavera vem para trazer na beleza de uma flor. Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Eu sempre serei Chloe e você sempre será Sakura. E lembre-se que haverá um futuro que aparecerá só para você. Sakura! Você está bem, Sakura? Estou. E como foi? Descobriu alguma coisa importante? Ah! Não me diga que não esteve com o Clo. Não, eu vi o Mago Clo, mas como aconteceram tantas coisas, eu não consegui fazer essa pergunta pra ele. Ah, então por que foi para o passado? Ah, mas o que eu não entendi é porque o Kero e o Will estavam na casa do Ariel. Ariel?